Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto, e você queria alguma coisa gigante? Receba! Ô Jorge, você tá querendo um negócio gigante aí? Ui! Fala, galera, aqui é o Álvaro e aí, tô aqui de novo. Nusga! Genérico! Salve! Salve, nação RPGista! Dessa vez eu tô aqui falando sobre Gojira! E se apresentar que é bom nada, né? Ah, sim! Meu nome é Jefferson Stankovski. Normalmente a apresentação é pro RPG, e daí como eu tive que improvisar, saiu tudo errado. Mas salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski, e dessa vez iremos falar sobre Gojira! É, senhores, pra quem não entendeu ou pra quem ainda não viu o banner ou o post deste episódio, nós hoje vamos falar sobre aquele Daikaiju, monstro gigante, que deu início desde os anos 50, Godzilla. Godzilla. E hoje a gente vai falar basicamente sobre Godzilla em geral, gente. A gente vai falar sobre o que é, como foi a franquia, como surgiu, quais foram as primeiras temáticas dos primeiros filmes e, basicamente, qual é a toada dos filmes do Godzilla de hoje em dia. Como membros da equipe, eu trouxe o Álvaro, né? Porque, né, o Álvaro manja mais dessas coisas do que eu. Não, mais ou menos, tá? Vamos aí. E como convidado especial, finalmente eu consegui chamá-lo. Vocês já ouviram ele por aqui, o Jefferson, lá do Dado Viciado. Seja bem-vindo à nossa brincadeira. Valeu, Jorgeão. Direto acompanhando aqui o teu canal, indicando bastante, né? Porque toda vez que eu vou falar de RPG, cara, tem muito Isekai, tem muito anime de RPG. E eu disse, gente, eu tô falando aqui por cima, mas ouçam Anime Sphere, porque o Jorge sabe o que tá falando. Eu tô só dando uma de migué aqui, mas o Jorge sabe o que tá falando. Então, direto eu te recomendo lá no meu canal. Obrigado pela recomendação, man. Primeiro de tudo, quem ainda não sabe o que é Godzilla... Basicamente, é um monstro gigante do original Daikaiju, cujas aparições originais se deram por causa do resultado do final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, muita questão de energia radioativa, da bomba atômica e tudo relacionado ao surgimento desse poder esmagador que detonou boa parte do Japão. E surgiu o Bob Esponja. Cara, isso faz a gente entender que... pode ser até uma piada horrorosa, né, pra se fazer, mas por que os animes têm explosões tão boas, né, cara? Os caras tomaram duas na cabeça e aprenderam a fazer explosões magníficas em animes. É horrível, mas eles meio que usam o Gojira, né, como... a representação destrutiva, né, das bombas atômicas. É triste, mas foi uma forma para eles expressarem, né, de forma cultural, sim, o sentimento deles. Muito da hora. Sim. Para quem não conhecia muito bem ainda, nesse último, já adiantando, a gente não vai falar dele hoje, mas no Minus One você consegue ver isso muito bem, né? Com certeza. A gente não vai falar de Minus One? Não, a gente vai fazer um episódio especial dele só. Sim. Ah, tá. Então, beleza, gente. Olha, pra quem tá ouvindo agora, Minus One merece esse episódio especial, porque ele é espetacular. Sim. Ele é muito bom. Sim. Ele é muito, muito bom. Para contexto daqueles que estão gravando comigo, eu assisti pelo menos metade do Minus One até a hora da gravação aqui. Eu parei na parte em que o Godzilla entrou lá na Baía de Tóquio e tava tocando terror lá pro resto do povo. Tocando zaralho. Exato. Agora, um contexto histórico. Lembrando que o Japão não foi bonzinho, não foi legal. Ficou do lado da Alemanha e da Itália. Do lado do eixo da Segunda Guerra Mundial. E para poder atacar os Estados Unidos, eles juntaram os pilotos conhecidos como kamikazes. Esses pilotos deram a própria vida atacando o Golfo ali de Pearl Harbor. E foi um bagulho absurdo de terror, cara. É o que a gente pode falar, né, Jorge? A história é contada pelos vencedores, né? Sim. Tipo, os Estados Unidos, quando faz o filme dele, eles são os mocinhos, o Japão é ruim. Quando o Japão faz o filme dele, eles são os bonzinhos e os outros são os ruins. É sempre assim, gente. Todo mundo vai puxar uma sardinha pro seu lado, certo? Sim, sem dúvida. Isso é contado pela história ao longo de gerações. Sim, sem dúvida. Mas aí o que que acontece? Por retaliação, os Estados Unidos pegaram duas bombas atômicas. Disparou uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. A bomba de Hiroshima matou cerca de 70 mil pessoas. E 3 dias depois, em Nagasaki, matou mais 40 mil. Sem contar que, por consequência da radiação das bombas atômicas, outras 70 mil morreram. Ou seja, por causa dessas duas bombas, por volta de 180 mil pessoas morreram. Não é algo que se deva ser levado levianamente, cara. Eu esqueci que tinha mais uma que ia pra Tóquio, né? Pois é, só que, né? Pessoal levantou a bandeira branca antes de ir a bomba pra Tóquio, né? Ah, ia ser horrível, cara. Ia ser horrível. Meu, é horrível de todos os aspectos que você analise, cara. Não é bom pra quem disparou e não é bom pra quem recebeu. Sim, a gente vê... em outro filme que não é o contexto aqui de Godzilla, né? Mas a gente, se pegar ali Oppenheimer, fala justamente ali a visão dele de, tipo, como o cara se sentiu um merda por ter criado a bomba nuclear que simplesmente varreu, né, o Japão. Então, como tu tá dizendo, não é bom pra ninguém, tá ligado? É só ruim. Exato. Aí a gente tem filmes do Godzilla, o primeiro filme do Godzilla, aquele em preto e branco, que só tem o nome de realmente Godzilla, que depois ele foi renomeado como Godzilla, o Rei dos Monstros, pelos Estados Unidos, 2 anos depois, quando foi lançado por lá. Ele foi lançado em 1954. Imagina lançar um filme que tem essa questão das bombas atômicas 9 anos depois do final da guerra. Só 9 anos depois da guerra. Isso é que eu fiquei, comecei a pensar com todas as possibilidades que o Godzilla trouxe dentro dos seus filmes. E a principal de todas era o poder da energia atômica. E, cara, eles lançaram um filme sobre isso 9 anos depois de terem sido atingidos. Isso daí é incrível, cara. Olha a força de recuperação dos caras, meu. É uma forma, eu acho, que também eles olham assim de tentar, como eu posso te dizer, amenizar, né? Mas... Entender, talvez, tanto, até por isso que tem tanto... tirar um pouco, ou simplesmente tentar ver o lado bom de alguma coisa, sim, sabe? Sim. A quantidade de produções que tem sobre isso, cara, o Akira é uma consequência da bomba atômica. Nossa, bem lembrado. Akira já é bem mais depois, né? Akira, inclusive, em nosso episódio 70, né? Sim. Inclusive, acho que a gente tinha que regravar aquilo, viu? muito ruim aquilo. Cara, tem várias, vários. Os próprios. A questão dos tokusatsus, né, cara? Muita coisa surgiu por conta dessa. Da parte de monstro gigante, tudo. Tudo isso foi como é que fala? Foram consequências, né? Sim. E assim, a gente meio que. Eu, quando fiz a pauta, eu pensei, pô, primeiro de tudo, eu vou fazer. Eu vou fazer aqui a pauta com os dados de cada filme. Aí quando eu fui vendo aqui a pauta tava ganhando proporções gigantescas, mano, não deu. Tem muito filme, tem muito filme. Às vezes eles lançavam um tipo. Só vendo pela pauta aqui, ó. Tem filme 70, 71, 72, 73, 74, né? Vai tudo um seguinte do outro, cara. Vocês estão achando que Marvel fazia muito filme, um filme por ano, meu querido? O Japão. É que vocês não viram o Japão acontecendo. O cinema japonês já é sempre muito, muito bem-vindo nessa parte, né, cara? Eles têm é muito rico. Sim, sem dúvida. E o cinema fez uma das coisas que ajudou o Japão a se reerguer também, né, cara? Sim, exato. Uma das coisas que ajudou o Japão a se reerguer depois da guerra foi justamente a parte cinematográfica. Inclusive, um dos que a gente já fez episódio sobre a franquia. E este episódio são duas das principais causas. Uma é a franquia Godzilla, a outra é a franquia de Ultraman. Sim, é verdade, Ultraman também. Pra você ter uma noção, eu quando fiz a pauta, eu separei os filmes conforme as eras do Japão. Na era Showa, que é entre 1926 e 1989, foram 13 filmes. Isso porque eu só contei os filmes do Godzilla, eu não contei os filmes que foram feitos por causa do Godzilla. Foram 22 filmes feitos na era Heisei, que foi de 1989 a 2019, foram 22 filmes e seriados, né? São filmes e seriados. E até agora foram 13. Eu lembrei do desenho do Godzilla agora. Não, eu ia falar, tu tá considerando os animes também ou só filme? Não, eu tô considerando tudo, filhão. Aquele desenho dos anos 80 era japonês ou era americano? Então, era americano. Era americano, eu não lembro. O que passava na Globo? Sim, era americano. Não, eu gostava pra caramba dele, cara. Não, eu achava ele muito legal. Mas ele virou meio que um pet, tá ligado? Não, mas tem aquele desenho também, que é consequência daquele filme de 98 do americano, né? Tem um que, se eu não me engano, era Godzilla, que era pequenininho, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, quer ver? Ô, Jorge, tu tá ligado que... aquele lance que falam sobre apropriação cultural, certo? Sim. Se existe uma coisa que os Estados Unidos faz, é muito isso com o Godzilla. Sim. Porque o Godzilla sempre retratou, né, o Godzilla como um monstro. Afinal, ele tem aquele atomic breath dele, né, aquele sopro atômico dele, que causa uma explosão nuclear. Sim. E quem fez uma explosão nuclear no Japão? Estados Unidos. Logo, o monstro Godzilla é a representação dos Estados Unidos. Então, todo filme do Godzilla feito pelos japoneses tem aquela visão de que o Japão é a vítima, né, que está sendo penalizada, e o Godzilla é os Estados Unidos que está destruindo tudo. Sim. Quando os Estados Unidos faz as obras dele, cara, o Godzilla é tipo um aliado contra qualquer coisa, tá ligado? Sim. E isso, cara, eu não vou te mentir. Óbvio, os filmes até recentemente, né? Todos os filmes bacana, da hora, assim, que tu olhar, pô, filmaça e tal, era hollywoodiano, né? Feito com bastante orçamento, direção, efeito especial, a porra toda. Só que agora chegou, né, o Minus One, que deu. Nossa, foi um turnover que vocês vão contar aí no próximo episódio. Sim. Mas aí o que é ruim? Esse desenho que tu tava falando, né, que passava na TV, eu acho que era na TV Globinho, eu sei que era na Globo, certo? Eu mandei um agora, que é esse desenho que eu tô falando, ele é de 78, cara, ele é bem, bem... Ele parece um lagarto, né, ele parece mais um réptil, um dinossauro, uma parada assim, ó, né? Tem esse de 78, que ele é bem, bem cartunesco mesmo, eu mandei aqui, tá no No... Sim, sim. Tem esse que é de 78 e tem aquele que é uma continuação daquele filme de 98 americano. Que acho que deve ter saído em 99, alguma coisa. Que era bem naquela pegada, você lembra daqueles... As Novas Aventuras do... Fantasmas, que era o mesmo estúdio. Do Johnny Quest, basicamente. Também Johnny Quest, as Novas Aventuras de Johnny Quest, era bem isso. Fazendo papel do Nerdmaster aqui agora. Ah, de boa! Pois é, eu sei que quando os Estados Unidos faz isso, aí ele, tipo, Godzilla é um mal necessário. A gente pode tirar pela toda cronologia aqui do Monsterverso, né? Sim. Que, tipo, vai aparecendo os monstros malignos mesmo, e o Godzilla tá só tentando equilibrar o sistema. Mas o traduzindo, os perdeu, Estados Unidos, né? Tá resolvendo tudo, né? O Monsterverso se perdeu nele mesmo. Conseguiram fazer uma cagada. Não, cara, assim, falando true da true, eu gosto do Monsterverso, é um ótimo filme pipocão, assim, sessão da tarde, que tu assiste pra se divertir e ver monstro se porrando. Cara, quem não gosta de ver monstro se porrando, né? Cara, ver Kaiju batendo é legal, sempre. Mas, e pra mim ele tá indo muito bem quando óbvio, ele tem algumas falhas, que a gente, eu acho que vai dizer, que é tipo... Ou o Godzilla tem pernas extremamente gigantescas a ponto de encostar no fundo do oceano enquanto ele tá na superfície. Ou ele fica batendo as perninhas tão rápido que nem o macho, tá ligado? Do anime, voando no... Cara, tem uma cena, principalmente no Minus One, tem uma cena dessa que o bicho tá no meio do oceano. Como que ele fica em pé? Aquela luta contra o King Kong, tá ligado? Que o King Kong tá sendo transportado da Ilha da Caveira e ele tá sendo transportado num porta-aviões e tal, e o Godzilla sente a parada e vai pra cima dele. Tem uma hora que ele tá, tipo, de pé no oceano. Eu disse, cara, como? Se agora há pouco ele vinha, assim, submerso completo... Ele fica batendo pra... Então, igual cachorrinho, assim. Fica então, batendo. Vamos lá. Tá ligado aquele... Tá ligado o macho do... O anime, macho... Magic Muscles? Magia e Músculos? O Mashal, tá. Hein, Jorge? Tá, o Mashal. Então, tá ligado aquela cena que ele vai voar pra jogar o... Que nem aquele negócio do Harry Potter, que eles voam nas vassouras. Quadribol, tá. Isso. Tu chegou a assistir essa cena? Não, ainda não cheguei a assistir, mas tá valendo. Ah, então tu não vai pegar a referência, mano, porque como ele não tem magia, né, mano, ele fica mexendo as pernas tão rápido que ele começa a voar, tá ligado? Eu acho que o Godzilla fica do mesmo jeito embaixo d'água, mexendo tão rápido as pernas dele que ele fica na parte superior, assim, da... Ah, cara, mas é basicamente, se você pegar por referência, você também tem uma coisa similar com o One Punch Man. Ah, sim. O One Punch Man também é brabo, mas é porque a cena é exatamente igual no Macho. O Macho é muito bom. Lembrando que o filme de Godzilla vs. Kong de 2021 não foi o primeiro filme que foi feito por ele. O primeiro filme, o primeiro embate de King Kong vs. Godzilla foi um filme feito em 1962. Ah, não, sim. Isso aí já é coisa antiga, cara. Os caras só refizeram. Refizeram? Sim. E aí tem o mais recente, que é um filme que foi lançado agora em março desse ano. Godzilla vs. Kong, o Novo Império. Eu achei... Nossa. Tem um defeito muito grande, parecido com Pacific Rim 2. Que é, nos primeiros filmes do Monsterverse, a gente via eles pesados. Afinal, eles eram gigantescos, tal, pesadão. Aí o que aconteceu? Virou meio Evangelho, tá ligado? Aí esse último filme. Que nem o Pacific Rim 2. Os caras perderam o peso. Sim. Simplesmente estão começando a se mexer muito rápido, doido. Aí ficou esquisito. Ó, quer ver? Mas tirando isso, eu desligo o cérebro, me divirto pra caramba. Porradaria de gorila. Não, e o Kong, cara, tá cada vez mais inteligente, o maluco. Ué, é que assim, se você pegar pela origem do Kong, o Kong é outro efeito da energia radioativa, né? Sim, ele virou o super cérebro, porque o cara fazendo armadilha, pensando pra caramba, tendo estratégia. Se você, se você pegar, eles estão transformando o Kong no Gorila Grodd, né? É, mais ou menos, cara. O Kong não é bem consequência de radiação. O Kong é da Terra Oca, né, cara? Vem da teoria da Terra Oca, que tem os bichos gigantes lá ainda. Tem todo aquele lance bem zoado também, mas... Sim, mas ó, por exemplo, inimigos do Godzilla que a gente pode citar que foram trazidos pelos filmes ao longo dos anos. O primeiro de todos foi o próprio King Kong, em 62. Sim. Aí vem Mothra, vem o Redora, o Gigan, o Megalon. Uma versão cara, a versão mecânica do Godzilla, velho. Mecha Godzilla, velho. Mecha Godzilla, que também tem no MonsterVerse atual, né? Tem uma referência, né? Tem uma referência, não tem, tem ele lá. Né? Tem ele. E é porradeiro demais. Eu acho que se os como é que é lá o... Os bonecos do Pacific Rim lá, os gigantão, os robôzão, os... Geiger, não, como é que era o nome deles? Era os... O nome dos robôs, gente? Me ajuda? Quem? Oi? Os nomes do... Tudo Pacific... Os nomes é, dos não, robôs os... de Pacific Rim? Ah, cara, não, que... não é os nomes dos Pacific Rim. Eles têm uns nomes específicos pra... Que eles chamam os robôzão gigantes. Como é que se chama, Jesus? Os mechas? Não, não, eles não são chamados de Mecha, eles têm um outro nome, é isso que eu tô querendo te dizer. Ah, tipo... no Pacific Rim? É. Ah, cara... Robô gigante, tá bom já. Então, se eles fossem a metade do que o Mecha Godzilla é, meu irmão, cara, os Kaiju não tinha nem chance de combate, mano. Nem chance. Mecha Godzilla é muito forte, né? Mano... É, sem contar que, assim, se você pegar dos filmes de onde surgiu, o que culminou na criação do Mechagodzilla, é basicamente uma raça alienígena que criou uma pancada de monstro. Não deu certo porque o Godzilla venceu todo mundo, eles criaram uma versão mecânica do Godzilla. É. Homem sendo homem, né? Ah, já que tem um negócio aqui, deixa eu transformar isso numa arma. Olha, ó, outro que a gente pode falar, o Biollante, que é ali do finalzinho dos anos 80, que é baseado em manipulação genética, que tava na moda na época. E aí, logo depois dele, vem a versão espacial do Godzilla. Que, então, aí já foi, o Godzilla já virou... Aí já me lembrou o Jason X, tá ligado? Isso, que já foi que, pronto, que... o cara já foi lá pro espaço, mano. Já, tipo, já matou quem tinha que matar na Terra, não deu, vou matar agora no espaço. Sim. Ó, pra você ter uma noção, tirando os monstros que foram sendo criados para serem adversários do Godzilla, e foi sendo criado o que vocês chamaram de MonsterVerso. Sim. Quer ver, ó? Ghidorah teve um filme próprio em 64. O Ebirra. Se não me engano também. Eu acho o Ghidorah muito da hora. O Ghidorah, o Ebirra também teve um filme próprio em 66. Sem contar que tem uma pancada de filmes no MonsterVerso que junta toda a patota e eles causam terror na Terra, né? Uhum. Cara, mudando rapidamente de saco pra mala, lembrei, Jaegers é o nome dos verdade, robôzão. Os Jaegers. Os Jaegers. É basicamente referência que foi utilizada em Shigeki no Kyojin mais tarde, né? Sim. Cara, vocês estão ligados àquele anime... Eu chamo de anime ou eu chamo de OVA, aqueles que passam na Netflix, que é animação, mas é tipo um filme. Mas de ONA, Original Network Animation. Beleza, então é isso aí. Tem esse ONA, cara, que tem principalmente o Godzilla enfrentando o Ghidorah. Mano, e... filme massa. Eu não sei se posso chamar filme, vou chamar de filme. Mas que filme da hora, mano. É um filme, cara, deixa de ser. Né? Só que ele tem uma parada meio alienígena. Ele tem uma parada meio alienígena. Ele já é meio alienígena. Ah, pra você ver. Mano, uma coisa que eu pude perceber conforme eu fui fazendo a pauta, cara, Godzilla no começo... Ele basicamente era uma catástrofe natural gerada pelo poder da energia atômica. Isso. Uhum. Ao longo do tempo, ele se tornou aliado da humanidade para preservar o planeta em detrimento dos outros monstros que foram sendo criados. Ou seja, o Godzilla entrou pro Greenpeace, então. É quase isso. E sabe o que é pior? Como você sabe que Japão gosta de infantilizar as coisas, algumas obras de Godzilla são realmente são coisas tipo de criança. Tem uma que foi no começo da Era Reiwa, que é uma série chamada Show de Bonecos Monstros Godziban. Do original Kaiju Ningyogeki Godziban. É uma série pra internet que a Toho fez entre 2019 e o ano passado, que traz o Godzilla e outros monstros em versão de brinquedinho, velho. Então, cara, você viu que Godzilla virou um mercado rentável, né? Cara, cheguei em casa, Chibi Godzilla. Uma websérie entre 2020 e 2021, do original Tadaima, Chibi Godzilla, que é basicamente uma versão infantilizada do Godzilla que foi feito de desenhozinho pra criança, velho. É incrível. Tipo, o negócio que era pra ser, tipo, a classificação dos primeiros filmes, ou até mesmo dos filmes medianos do começo de cada era, era, tipo, taxado como terror e um horror. E esse daí não. Ah, mas isso aí foi passando com o tempo, foi virando rentável mesmo, então eles foram fazendo cada vez mais coisas pra todas as áreas, né, cara? Tanto que eu comentei dos desenhos lá, então... Ó, quer ver uma coisa? Cara, tem que começar a encarar, tem que ver que Godzilla não é só uma obra literária, ele é um produto, sim, certo? E como produto, ele é um produto extremamente rentável. Sim. Pra qualquer âmbito que tu colocar. Com certeza. Mochilinha, fantasia, mangás, animes, filmes, tudo que tu botar, cara, em placa, porque por algum motivo, cara, caiu num gosto popular, não só japonês, como mundialmente, né? Questão de anime que você falou agora, Jeff, Godzilla Ponto de Singularidade, que é de 2021. É anime. Uhum. Feito pela Toho. Deixa eu dar uma olhada nesse Ponto de Singularidade, porque eu já assisti tanto, só que tu sabe, Jorge, já te falei um monte de vezes, eu assisto, mas eu não lembro dos nomes. É o Godzilla Singular Point, ele é um anime de 2021 feito pela Toho. Ó, quer ver, ó, pontos de mudança. Eu não sei o nome nem em português, o Jorge vem com o nome em japonês, mano. Não, mas pra você ter uma noção, ó. Alguns pontos de mudança desde a criação do Godzilla em 1954. Primeiro, teve os filmes. O Godzilla ataca e é morto. Aí depois ele volta. Aí vem os monstros que vão lutar contra o Godzilla. E aí, quando acabou a ideia dos monstros, o que eles fazem? Em 84, o retorno de Godzilla. Cara, tem um timeline, né? Assim, tipo, tem uma sequência que eles seguem, né? Eles querem realmente criar uma continuidade. Sim. Né? Eles querem que não seja algo avulso. Porque, querendo ou não, é tipo os filmes que a gente assiste, onde no final tem uma cenazinha pós-crédito. Porque assim, se der certo, deu. Se não der, acabou com um clickbait ali, tá ligado? Sim. Aí pode ver, ó, eles criaram mais adversários pro Godzilla, tanto que fizeram o filme 2 do Godzilla vs Mechagodzilla, com a sequência do Space Godzilla, e aí fizeram a Ilha do Godzilla entre 97 e 98, que é um seriado. Jorge, quer ver uma coisa que tu vai parar pra prestar atenção? De tipo, tu já parou pra prestar atenção que os caras, os monstros... Ele só tem implicância com o Godzilla? Tu não vê um outro se porrando na moral e ele chega lá e é um terceiro? Não. É todo mundo só contra o Godzilla. É tipo uma implicância que os monstros têm contra o Godzilla, tá ligado? Então, é porque assim... É só pelo reino dos monstros. É, só pela piada, né? Tipo, ele se intitulou Rei dos Monstros. Aí vem os outros monstros e falam: quem é você pra ser o Rei dos Monstros? E vai lá, e todo mundo contra o Godzilla. Só que aí o Godzilla ganha de todo mundo. Aí o monstro fala: quem é você? Só me lembrou aquela cena do John Wick. Quer dizer que você deu um tapa no meu filho? Foi. Por quê? Porque ele matou o cachorro do John Wick, daí o cara. Ok. Ah. Então, quem é você pra achar que é o rei dos monstros? Ele desce o cacete e todo mundo deu os monstros. Ah, é por isso, entendi. Então tá bom. Cara, agora tem uma coisa aqui que eu tô até procurando aqui, ó. Eu tô procurando aqui. É, eu não sei se você viu, teve uma propaganda que foi feita. É, na época dos lançamentos dos filmes Shin alguma coisa? Uhum, eu assisti. Que foi o Shin Ultraman, o Shin Godzilla. Eu sabia o Shin Godzilla. E o Shin Kamen Rider. Eu não sei se eu falo aqui e apanho de vocês agora ou só cai minha moral, mas eu não gosto de Ultraman e Kamen Rider só gostava quando era mais novo. Ah, e também teve o Shin Evangelion. Teve, também. Mas eu também não. Eu não curti essas... Cara, eu gosto das coisas antigas, coisa nova não me desce muito, não. Então, o porquê que eu trouxe isso? Porque eles fizeram um brinquedo que era meio que juntar o Shin Godzilla, o Shin Ultraman, o Eva 01 que de Shin Evangelion e o Kamen Rider de Shin Kamen Rider. Eles fizeram uma espécie de robô gigante dos quatro e criaram um brinquedo. Mas fizeram um robô gigante. Vamos ser honestos, né, cara? Um evangelho não sai nem a pau contra o Godzilla. Não. O bicho... Mano, aqueles robôs... Cara, o Mecha Godzilla não saiu... Imagina um robô que tem que andar com um cabo pra vir recarregando. Parece que é um iPhone que anda, tá ligado? Toda hora descarregando. Tem que estar ligado na bateria, então, na mas tomada. Depois a gente vai falar com um pouco mais de propriedade no caso de Evangelion, mas em determinado momento o Eva 01 deixa de ter o cabo de energia. Mas vamos... Vamos lá. Depois, quando a gente fizer o um episódio sobre Evangelion, aí vocês vão entender direitinho o que acontece. A minha intenção nesse ponto é porque, assim... Eles utilizaram o Godzilla como base, colocaram o Ultraman e o raio do Ultraman como uma espada, o escudo do Eva 01 como escudo desse mecha, e colocaram o Kamen Rider de Shin Kamen Rider pra pilotar esse mecha todo. Virou bagunça, cara. Né? Não, bagunça total, velho. E... Mano, tipo, foi o pior da galhofa total em obras envolvendo qualquer uma das quatro franquias. É absurdo, cara. Cara, mas se tem alguém que estaria capacitado pra pilotar um mecha, com certeza seria o Ultraman, viu? É, sim. Né, não? O cara entende como é que é tá... ser grande e tal, né? Então ele saberia como fazer a parada. Agora, se você pegar toda a filmografia da franquia Godzilla e pegar o último filme que foi feito de maneira integral, não um curta-metragem, foi justamente o Minus One, que meio que trouxe a seriedade de volta pra franquia. Pelo menos no pouco que eu pude ver nessa... Eles já estavam vindo com uma pegada mais séria desde o Shin Godzilla. Podemos falar, né, cara? O cara ganharam um Oscar. Ganharam um Oscar. Os caras ganharam um Oscar, mano. Ganharam um Oscar por milagre naquele filme, mas, né, fizeram um milagre com o filme. Não, tudo bem. Eu, assim, querendo ou não, eu não sou da comissão do Oscar, lógico, né? Mas, porra, eu também não acho que merecia o Oscar, né? Talvez deram um Oscar pelo... Negra que fizeram com baixíssimo orçamento que eles tiveram. Tinham 15 milhões de dólares só e fizeram milagre, cara. Então, eu acho que deram por causa disso. Mas não dá pra gente tirar agora o mérito de que o Minus One tem um Oscar, e foda-se. Pois é, e olha que o Minus One ele é o tipo do filme que é o que está sendo levado hoje em dia no Japão. Eles pegam, eles tacam tudo em CGI na parte principal do filme, porque querendo ou não é o Godzilla, né? E é uma versão meio que similar à versão a forma do Godzilla, né? É uma versão muito similar às versões antigas do próprio Godzilla. Você fala do Minus One? É, eu tô falando do Minus One. E a gente... Eu até não vi o Minus One até o final, mas, porra, tipo, mesmo com um orçamento baixo, o que me pareceu foi o filme se levando muito mais a sério. Se levou, cara, mas aí você entende, cara, é isso que eu encho tanto o saco dos filmes hoje em dia. O importante, às vezes, não é o filme tá cheio de efeito, não é... É, cara, tem um bom roteiro, coisa que não tem mais. É roteiro! Você tem um excelente roteiro. Eu tenho minhas ressalvas, eu só não vou falar porque o Jorge não terminou de ver o filme ainda. Mas tem algumas coisas ali que eu acho que poderia ter sido mudado. Mas mesmo assim, é um roteiro bom, cara. Sim, sem dúvida. Então, o lance é, cara, tu não precisa ter um milhão de grana pra efeito nem nada. Mano, às vezes tu pega um filme que só tem um cenário, três pessoas falando e pronto. Cara, vou trazer um filme que nada a ver com nada, é Jogos Mortais 1, sim, certo? Três pessoas numa sala. Três pessoas numa sala, e acabou! É o roteiro que conta, cara. E daí, tipo, às vezes os caras querem enfeitar o pavão demais e, porra, fica muito ruim, mano. É, mas você quer, vamos pegar outra obra de arte asiática? Ih, caralho, sumiu o nome. Pera aí, corta isso depois. Maluco, sumiu o nome do filme. Tava com ele na cabeça. O do povo lá que entra na. Que ganhou o Oscar também. Parasita. Parasita. Nossa, tá aí, ó. Não tem efeito. É bom, tem talvez não, só tem um efeito. É roteiro, cara. É roteiro simples, né? Pois é, cara. Mas assim. Se você pegar. Basicamente todos os filmes do Godzilla até a questão é receitinha de bolo. Sim. Você tem um problema, isso se o Godzilla não for o problema. Tipo, ele desenvolve o problema, o Godzilla aparece, toca o terror em qualquer parte, aparece uma solução, o Godzilla morre, ou dependendo do filme, o Godzilla mata um monstro e volta pro fundo do oceano. O Godzilla, ele é uma força da natureza, né, cara? Ele é o problema ou a solução sempre. Sim. É basicamente essa receita de bolo, cara, porque Godzilla, o ideal quando a gente fala de Godzilla, tudo bem, eu quis trazer um pouquinho da franquia como um todo para vocês entenderem tudo, para vocês ouvintes entenderem direitinho. Mas Godzilla é receita de bolo, velho. Sim, sim. Tu descreveu agora há pouco, Jorge, muito bem, todo o plot daquele filme também da Netflix. Eu não vou saber, mas já o Jorge vai vir com o nome japonês e a porra toda, mas onde o Godzilla tá metendo o zaralho, destruindo tudo, os seres humanos já não conseguem mais viver na superfície, né? E daí, o que eles fazem? Fazem uma nave e vão procurar outro planeta para viver, porque não dá para viver mais na Terra. E daí, devido, né, ao lance lá da velocidade da luz e tal, não sei o quê, eles viajam assim procurando outro planeta, passam 20 mil anos fora, né, procurando outro planeta habitável e não acham. Daí eles, pô, vamos voltar, né? Não, e o Godzilla, né, porra, 20 mil anos, mas fodeu, o bicho já morreu, né? Mano, quando volta, o Godzilla tá, tipo, 50 vezes maior, o bicho tá mais forte, mais poderoso, mais tudo, tá ligado? Não, cara, só não dá. A terra é dele, a gente só habita aqui porque sim, tá ligado? Mas esse filme é muito bom, tá na Netflix, gente. Muito da hora mesmo. Depois você pega o nome porque eu não consegui achar. Pô, não, eu vou, cara, aí, pontinho pra mim. Primeira vez que eu pego o Jorge despreparado, rapaz. Mas é, cara, porque assim, Godzilla, eu assisti pouca coisa. Acho que assisti uma ou duas vezes alguns dos filmes antigos do Godzilla. Eu assisti aquele filme de 98, americano. Não é aquele Godzilla Planeta dos Monstros? Eu acho que sim. É uma animação? Sim, eu acho que é. É animação que eu tô falando. É Monster Planet mesmo, é isso mesmo? Isso, Planeta dos Monstros, o Monster Planet. Do original, Godzilla Kaiju Aksei. É isso aí. É de 2017. Então, viu? Falei. Tem 88 minutos, gente. Vale muito a pena. Assistam. Só que mostra o que, que é o Godzilla. O Godzilla é uma força imparável. Não tem como, não tem como. Ele foi criado pra ser imparável. E tem três filmes, viu? Cara, eu posso dizer uma coisa pra vocês. O material do Godzilla, você acha na Netflix, você acha na Amazon Prime, você acha no Max... Antiga HBO Max. Não vou nem falar mais a locadora do Paulo Coelho, porque tá difícil de achar essas coisas agora, viu? É que assim, né? Estamos na Inquisição da Pirataria, né? Nossa mano? Senhora, cara, tá foda de achar filme, viu? Então assim, cara, Godzilla é sempre assim. Ou o Godzilla é, tipo, alguém fez alguma coisa que despertou o Godzilla começa a tocar o terror e alguém mata o Godzilla. Ou alguém desperta alguma força mata incompreendida. Mata o Godzilla com muitas aspas, né? É, mata, porque ele sempre regenera e sempre volta. Sim. Sim. E, mano, é absurdo isso, velho. Pra você ver, o episódio acaba ficando meio repetitivo, mais curto do que o normal, mas precisa, né? Porque Godzilla é algo tão cultural do Japão, cara... Que muita gente vai assistir, tipo, sabe que tem novo filme, ou curta-metragem, ou longa-metragem, ou animação, ou que seja do Godzilla, vai e consome, cara. Mas é, não, cara. Sem contar que Godzilla ainda tinha jogos de videogame, né, gente? Nunca joguei. Nenhum. Pô, teve, cara. Teve pra. Nossa, teve até pra Xbox, GameCube. O Game Boy Advance, Play 3, Play 4. Mano, sempre teve. Alguns eram jogo de luta, outros não, cara. Mas é como eu tô falando, Godzilla é um produto e é um produto extremamente rentável, cara. Eles atiram pra tudo que é lá. Pois é. Ó, quer ver, ó? Eu achei alguns jogos aqui, ó. Por exemplo, Godzilla Kaiju Daikessen. É um jogo do Super Nintendo, que é um jogo de luta. E também trouxe vários outros jogos que são que são mais ou menos na mesma vibe, entendeu? Uhum. Mano, é assim, se não é jogo de luta, com certeza é algum jogo contando a história do Godzilla de alguma maneira. E a maioria deles é só jogo de luta. Alguns deles é porque assim, tem um, os mais evoluídos e tal, tipo do PlayStation e tal, do PS4, né, que eu falo, é tipo, sei lá, apareceu o Ghidorah na cidade, tá destruindo tudo, e daí o Godzilla vai andando, que também vai destruindo tudo, mas vai lá meter a porrada no outro, né, querendo ou não, é sempre luta na cidade... É óbvio, né? Tem os de luta tipo Street Fighter, que é visão 2D e tal, né? Dele se porrando. Mas normalmente é isso, ele tentando andar na cidade, nos locais e destruir os monstros que estão destruindo tudo, enquanto ele destrói tudo também, né? Basicamente é a mesma coisa que acontece com o Rampage. Isso, exatamente. Eu ia dizer, ele é o super-homem tentando deter Zod, né? E ele devasta a cidade fazendo isso. Mas é, cara, é basicamente o que o Godzilla tem em mãos. Agora, o ideal, e é o que eu pretendo fazer com alguns dos filmes do Godzilla, porque fazer de todos é loucura. Não dá, a gente teria que criar um podcast só pra falar de Godzilla. Sim, então assim, a gente vai... Seria o quê? O ZillaCast? ZillaCast, olha aí. É, o ZillaCast, quase isso. Ou Godcast. É, pode ser também. Godcast pegaria muita outra coisa e poderia ter uma conotação religiosa melhor? Não. Então vamos de ZillaCast. ZillaCast é melhor. Mas assim, cara, o ideal seria se a gente pegasse, por exemplo, alguns filmes-chave e principalmente falar, por exemplo, no caso, de Minus One, que merece, porque dá uma produção muito bem feita. Sim, não, esse demais, aí merece. Demais. E aí a gente vai arrumando as pautas conforme o necessário, beleza? Vamos não estender mais o que já tá repetitivo pra caralho. Jeff, como, né, cara? As coisas são muito parecidas, né? Sim. Uhum. Jeff, traz o seu jabá aí lá do Dado Viciado. Que eu já apareci por lá e fazia tempo que era pro Jeff aparecer por aqui. E quando eu mandei no grupo lá, preciso de alguém pra gravar sobre Godzilla. O Jeff saiu correndo mais rápido do que qualquer outra coisa, velho. Tão rápido quanto o Atomic Breath do Godzilla. É porque assim, gente, é como eu falei, eu sempre gostei de porradaria de criaturas gigantes, né? E, porra, Godzilla tá aí desde sempre, né? Desde 26, né? Então, o que que acontece? 26 não, 54. É, de 1954. Eu tinha acabado de assistir, quando o Jorge fez o chamado, eu tinha acabado de assistir todo o MonsterVerse, tinha assistido Minus One, eu já tinha assistido... Vixe, que trabalho! Não, mas assim, é por causa que eu tava doido pra assistir o Império dos Monstros, né? Que foi o último aqui do MonsterVerse. E daí eu peguei com a mulher e a gente, não, vamos assistir o filme tudo? Vamos. Dela é, porque eu acho que eu nem assisti todos. Daí a gente tinha maratonado, assistiu Monark, que é uma série que se perderam demais. Vocês assistiram o Monark? Antes de dar uma encerradinha? Eu não. Não terminei, cara. Então, eu parei justamente porque começou a ficar meio esquisito. Deixa quieto. Eu posso te dizer, o que me perde nessas séries é o jovem ou o adolescente que tem que estar lá pra salvar o mundo. Então, tá ligado? Por que não pode deixar os velhos salvarem o mundo? Deixa os velhos salvarem o mundo. Deixa as pessoas que têm vivência e experiência pra fazer Russell, as coisas, fazer essas coisas. Né? É que nem o lance do Godzilla e do MonsterVerse, que tem aquela menininha que é surda-muda e ela é a única que se comunica com o Godzilla. Tipo, todos os outros que falam linguagem de sinais não conseguem, mas só ela. Ok, no último filme explicou um pouquinho o porquê, né? Mas, pô, sei lá. Enfim. Eu tinha assistido tudo isso, daí o Jorge veio, alguém quer falar sobre Godzilla? Porra, tá tudo fresquinho aqui na mente. Lógico que eu quero, né? Oportunidade tá lá no Animesphere. E, gente, quem quiser ver um pouco sobre RPG, aí sim vocês veem lá no podcast. Lá a gente também fala de anime, mas aqueles que são voltados mais pro contexto de RPG. Sim. Lá a gente fala sobre RPG, joga RPG, dá dica de RPG, faz tudo em relação a RPG. O podcast é Dado Viciado. Tu pode encontrar no Spotify, no YouTube. Aí tu também encontra nossas páginas no Instagram. Principalmente no Instagram é Dado_Viciado. Tem Twitter, TikTok, tudo, né? Facebook. Alguém usa ainda? Enfim, dá um pulinho lá. E vamos bater um papo, gente. Qualquer coisa que quiserem falar comigo, eu respondo muito mais rápido ali no Instagram, pode mandar um direct, eu respondo todos, eu não deixo ninguém sem resposta. Isso eu posso atestar. Isso é verdade. E você pode mandar qualquer coisa, um e-mail para podcast dado viciado, não, é dadoviciadopodcast@gmail.com. Certíssimo? E Jorge, muito, muito obrigado por me chamar para participar aqui do Animesphere, porque eu sempre ouço, assim, tem uns que não, porque é uns animes que eu não gosto. Mas da maioria... Padrão. Eu sou honesto. E eu até pergunto, tem episódio tal? E tu diz, tem, tá tal ali. Eu vou lá ouvir, porque, porra, cara, a minha referência de anime é aqui no Animesphere. Ô Álvaro, ouvindo o jabá do Jeff aqui, sabe uma pauta que me fez lembrar que a gente precisa fazer... O quanto antes possível. Record of Lodoss War. Então, precisamos, cara. Puta, você sabe que a gente, mano, devia... eu assisti há muito tempo. Eu vou ter que reassistir tudo a tudo. Mano, é maravilhoso, velho. A gente podia fazer um podcast, isso aí, se você quiser cortar depois, só sobre obras em RPG em animes, cara. Porque tem aí o Frieren, tá fazendo um sucesso pra caramba. Nossa, Frieren, né? Pelo amor de Deus, cara. Nossa, Frieren, eu assisti todo. Eu ainda não terminei, né? Eu preciso terminar de assistir, cara. Muito bonito. Eu fui o cara que assistiu o negócio todo em simulcast, velho. Então, consegui, Frieren, cara, é maravilhoso. O Frieren é uma obra que eu tô tendo que é tipo... Você sabe que é você ir guardando em potinhos, assim, porque ele é tão bonitinho e tão legal que você vai vendo aos pouquinhos, cara. Então, tô calmo, tô digerindo ela. Mas tem outras obras excelentes que falam de, principalmente de D&D ou de outras obras de... É que é mais o D&D, né, que acaba usando muito. Mas tem outras, cara. Então, o Jeff, como mestre e fanático por GURPS, tem muita coisa a dizer ao contrário, tá? Não, de dizer nessas... Cara, tem muito anime... Trollagem pura, velho. Não leve em consideração. Ok. De resto, gente, agradeço vocês terem ouvido o nosso episódio sobre o especial de Godzilla até aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Valeu! Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Animesphere a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho e a partir de R$1 você já consegue. E toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Animesphere na Twitch, assinando a subscrição. A terceira, e também muito importante, é você divulgar a palavra. Você pode pegar todos os nossos links no endereço linktr.ee/animesphere e os seus comentários no site, no Spotify e por e-mail, que é o contato@animesphere.com.br, a gente vai ler enquanto estivermos em live na Twitch, ok? Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado pra gente e até o próximo episódio.